Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Isso aí, galera, estamos aqui começando então mais um Games Foda Live. Nessa segunda-feira aqui, hoje pela primeira vez, nosso programa está contando com algumas pessoas convidadas especiais, né? Estamos aqui com o senhor Açaí. Aí, olá. Açaí é um... palmas para Açaí. Quem não conhece é um japa aí muito louco. Eu acho que essa é a descrição básica dele. Descrição exata, não precisa de mais nenhuma palavra, cara. Só isso. E só com isso. O nosso querido Santo Eleven, Pedro Medeiros, como vai, já Santo? Já tá gravando? Já tá gravando, Santo. E aí, gente? Que é um lindo, né? Um fantástico. E do nosso lado aqui nós temos o Tuba. Tuba, fala oi, Tuba. Tuba, como todo mundo já conhece, não precisa, dispensa apresentações. E o nosso ajudante de Papai Noel hoje aqui, o Surox, entrou aí pra nos ajudar. Alô. Que é, pra quem não conhece, do Masoquismo Retrô, meu brotherzaço aí. E é isso aí, vai nos ajudar hoje aqui. E aí, galera, como vocês estão? Segunda-feira? O resto do time, um quebrou a perna, o outro roubou o armário da casa dele. Um outro foi pra uma despedida de solteiro de última hora. Tipo, foda-se, ninguém se importa com o nosso programa. Então tá bom, e vocês estão bem, galera? Também. Todo mundo bem, né? Vamos fingir que a gente começou a conversar agora, que a gente não tá tipo uma hora conversando e testando essa caralho aqui. Tá bom. Então vamos. Deixa eu rodar a vinheta. Eu tô enrolando porque na verdade eu não coloquei a vinheta ainda. Agora. E você esqueceu o título também, Hintz. Ah, tem que falar. Ó, o Surox tá vendo, já começou a ajudar. Obrigado, Surox. Hoje você pode interagir conosco através da hashtag GamesFodaLive, do nosso Twitter, @GamesFoda. Mandar e-mail pra gente no live@gamesfoda.net. E o nosso site www.gamesfoda.net, para quem estiver escutando e não tiver nem ideia do que se trata, que hoje a gente descobriu que isso é possível, sim. Uma pessoa escutar a gente sem saber que porra é essa. Então é isso aí, galera. Isso aí, vamos falar. Vinheta, verdade. Onde que tá a vinheta? Ah, tá aqui. Games Foda Live. O podcast da galera. Fantástico, agora eu acho que agora sim eu não preciso mais mexer em som nenhum, agora o negócio vai ficar calmo. Pronto. Pode começar, então? Galera, pode começar a conversar. Converse todo mundo. Dá pra gravar o tema. Você tem que apresentar o tema. Pela primeira vez. Só que assim, a gente apresenta o tema depois da vinheta. Essa é um negócio de ouro. É inovador, cara. Isso aí que é o que faz o diferencial de, foda, cara. De qualquer outro site do Brasil. De games, né? E hoje o nosso tema foi a primeira vez que a gente definiu um tema antes. Nosso tema de hoje é sobre Game Jams. Por que é sobre Game Jams, Barata ou Santo? Alguém me responda, por favor. Porque nesse fim de semana tem a Global Game Jam. Global Game Jam. Que é a maior Game Jam de todas. Mas essa é a maior. Será que é a maior? Isso descobriremos hoje. O Santo já quis levantar uma intriga aí. Tipo, peraí. É quase. Porque a maior concentração acho que foi da SP Jam, a última, se não me engano. Sério? Ah, eu não faço ideia, cara. Eu ouvi falar, assim, não sei. É o que os caras dizem. Falam. Né? Dizem. Eles querem colocar a porra toda no Guinness, né? Então, mas é isso aí. Então a gente vai decidir se é Game Jam ou se é Zelda hoje, é isso? Não, eu não vou rodar um peão hoje. É DG mesmo. Expliquem, por favor, o que é uma Game Jam, porque a gente não sabe. Bom, Game Jam é um encontro de desenvolvedores de jogos, e a galera tenta fazer jogo em 48 horas essa ideia, assim. É mais ou menos o que a galera faz com música, assim, a galera tenta mas improvisar e tocar coisas, só que no universo de sentar jogo. É isso, né? É, basicamente é essa definição, você junta uns negros num lugar e vai fazer jogo. Provavelmente 48 horas, às vezes você tem. É. Normalmente a cultura envolve você comer mal, mas conforme você vai ficando, dormir mal, mas conforme você vai ficando velho, isso vai ficando mais impossível. Daqui a pouco. Começa a não virar mais. Daqui a pouco os caras estão, tipo, fazendo. Vamos começar sexta-feira, que começa no gás, chega meia-noite, dorme, acorda 2 da tarde. Aí, pá, nem vou fazer essa porra aqui, não. Que se foda, vou trabalhar direito no gelo que eu vi. Tinha uma jam. Alô? É, Tuba, seu microfone. Bom, anyway, enquanto o Tuba não volta, inclusive a gente, pra quem não sabe aí, o Santo e o... Voltou? Sim. Voltou, pode falar, Tuba. Então tem uma jam de 3 horas. No... É Glorious, né? Glorious Framework. Esse que sai. Pô, o link depois. Fazendo jam de 3 horas. E isso aí é um joguinho muito bizarro, tipo, porque 3 horas não tem muito como fazer nada, né? Não, até tem, velho. Dá pra fazer uma porra de coisa. Tudo errado, mas... Ah, Mas é legal, assim, a ideia, assim. Ele é um treino, um exercício muito bom, assim. O Twitter Onion perguntou se você já pode sair com a ideia do jogo de casa ou o conceito é durante as horas também. Tem dos dois? Depende da jam. Depende da jam, depende de onde é a jam. Quando assim, normalmente, a maior parte das jams, eles dão um tema na hora e você tem que fazer em cima desse tema. Às vezes até mais do que coisas ainda. Tipo, às vezes tem várias limitações além do tema. Mas normalmente tipo... as limitações são meio que opcionais, assim. Você... Sim, sim, sim. O tema na real também é opcional, mas a galera fica muito em cima do tema, né? Eu tava reparando. Não, pode ir. Eu pela porta tava reparando que depende, assim, tipo, a gente foi no Canadá e a gente fez uma game jam lá. O clima é outro, assim, aqui no Brasil a gente tenta fazer sempre tipo, bem em cima do tema, com várias restrições, sair com o jogo completo. Lá é um pouco mais na. É mais jam mesmo, assim, a galera tipo, fica testando coisa, não sai muito jogo, mas. É mais na coxa, mas ao mesmo tempo também é mais pra experimentação, assim, é bem legal. Então, realmente no Canadá o clima é completamente outro, porque lá é bem frio, né? Desculpa, puta, não podia perder essa. Eu não podia perder essa, desculpa, pode prosseguir. Ó, aqui tá a Platinews querendo levantar uma polêmica aqui, já cedo, nem 10 minutos que começou o programa. Falou que uma vez a mini boss já saiu de casa com um tema. Eu acho que ela se refere àquela vez que vocês limparam o chão lá com aquele jogo do coração lá, do tema do coração. Como é que é? Você lembra que teve isso aí? A Platinews falou. Diz que teve uma vez que a mini boss já saiu de casa com um tema. Eu acho que. Era uma jam que podia sair com tema. Lembro. Do coração foi a Global do ano passado, não foi? É, a Global do ano passado. Não, mas o que às vezes a gente faz é tentar vir com uma ideia, assim, tipo, por exemplo, a gente quer fazer um jogo de plataforma, a gente quer fazer um shoot'em up. E aí vem o tema, aí a gente tenta adequar o tema nessa ideia que a gente já veio com alguma coisa na cabeça pra não perder muito tempo. Entendi. Tem que o pack a gente também liberou um mês antes. Não, o pack sim. Pensar no tema foi uma merda, cara. Tipo, a pior ideia que a gente teve. Pior ideia do mundo, eu nunca mais vou fazer isso. Uma coisa que me perguntaram uma vez que eu falei que ia participar do negócio desses era o que você ganha no final. Ganha... O que você faz isso? Ganha felicidade, cara. Ganha amor. Ganha conhecimento. Ganha doença. Ganha gastrite. Não, eu tô brincando, mas... Se bem que no do pack eu fiquei gripado pra cacete, assim. Ah, você ganha, tipo... Toma, treinamento, velho. É que nem você ensaiar com a banda. O que você ganha ensaiando com a banda, velho? É. É dinheiro. Mas você às vezes consegue ganhar... Depende da jam. Tem jam que tem prêmio. É, tem dia que tem prêmio e é mó cocô, velho. Tipo. É. Ah, você, você participou da última Jam de prêmio do Brasil, que acho que foi do Big lá, e você pode falar nossa, melhor. Nossa, foi horrível aquilo, cara. Eu só vi a cara de, as caras de tristeza de vocês. Cara, e um pouco da cara, tipo, assim, quando vocês não estavam olhando, eu tava rindo de vocês. Eu fiquei doente nessa jam. Porque, tipo. Conta aí, vai, experiência. Eu fiquei. Assim, era uma jam de 24 horas, sem internet, usando o computador dos outros, que você não podia usar nada, e era meio tipo. Só tinha pizza, eu tenho problema de lactose, comecei a passar mal, e não tinha. Eu não podia sair do lugar. Cara, foi horrível, cara. Não tinha onde dormir, nossa, foi uma bosta. E tinha um balde? Mal. Como foi isso? História. Não. Eu tinha banheiro e tal, e. Mas assim, eu fico com dor de cabeça, cara. Comecei a ficar com impressão baixa, foi uma bosta. O maior. Um detalhe também muito interessante aí é que o santo é tipo, Deus gosta de brincar com essas coisas, né? Então o santo é intolerante à lactose e o pai dele tem uma fábrica de queijo, é isso, né, santo? Exatamente, é bem irônico. É tipo... é o príncipe dos queijos que dá até um conto de fadas isso aí, né, cara? É, mano. E o santão aí. É, mas é, realmente, cara, eu acho que assim, o maior prazer... É, deve ser prazeroso se você estiver no pique de você fazer o bagulho, né? Ah, é, muito. Muito legal. Mas o que é legal... Deve ter hora também que você desanima no meio também, não desanima? Às vezes sim, quando o negócio não tá muito legal. Essa aí de 24 horas, nossa, eu desanimei muito, assim. O jogo ficou bem ruim. Mas o... Mas quando, é legal, quando tá legal, fica legal demais, assim. Porque, sei lá, depois de 48 horas, você vê, você tem, tipo... Pronto, agora tem um jogo novo, assim, a mais, assim. E pouquíssimo tempo, assim. É muito legal. O jogo às vezes nem é um grande coisa normalmente, mas é legal você ter mais alguma coisa assim. Pois é. E o Asai. Você organiza também as paradas, né, Asai? Você é organizador. Eu já organizei, eu não organizo então, mais. Então, que a gente apresenta vocês muito bem, a gente apresenta, tipo, achando que todo mundo conhece vocês tão meio que nem a gente, né? Não, a gente fez um negócio meio, tipo, Tarantino, assim, agora você se apresenta. Entrou no meio, agora você se apresenta. Agora que a gente tá de volta, vai ser legal. É um podcast. Ah, linear. Você começa se apresentando aí, Sérgio. Eu tô muito péssimo com a apresentação, velho. É que fica um mistério, bom, assim, né? É tipo, gente falando sobre Game Jam. O nosso só chamou ele de santo pra ninguém saber quem que é, de verdade. É um convidado especial. Eu sou Mr. Pink. Não, então, eu sou o santo, eu faço jogos, como deu pra ver. Independente, com a mini box. E eu desenho, programo. E essas coisas assim, não tem muito o que falar, cara. E é um dos maiores campeões brasileiros de Game Jams aí. Faz jabado da mini boss, caralho. É, né? Fala então, oportunidade, cara. Ah, eu sou santo, eu faço jogo. Volto, acabou. Que merda. Desculpa, a gente fez. A gente fez, então, a mini boss, eu e a Mora, mais colaboradores aleatórios de vez em quando. E a gente fez alguns jogos, a gente fez o Alder Samuel, que passou no Greenlight finalmente, vai pro Steam eventualmente. Então, tem que acabar essa desgraça, que não acaba nunca. A gente fez The Dungeons of Doom com a bossa. E o último jogo que a gente fez agora, que foi Towerfall, a gente fez a arte dele só, com o Matt Thorson. E vai sair pra Steam também em PS4. Fantástico. Aê. E é isso aí. Agora o Asai. Ah, depois dessa descrição agora, né? Foda-se a minha. Não é importante. não sou ninguém. Vamos ver. Então, eu sou o Asai. Eu agora faço parte do Loud Noises. Começou no ano passado. Na Global do ano passado, inclusive, a gente se formou. E a gente fez um joguinho grátis chamado Red Blaster. Antes disso, organizei os dois primeiros SP Jams. E atualmente fico aí, tipo, andando, vagabundeando, e de vez em quando organizo o Steam. É um encontro mensal de desenvolvedores de São Paulo. Fantástico. E aí, É isso, né, cara? Tipo, também eu tive a ideia de merda de fazer um pack com os amiguinhos. Deu no que deu. Mas ainda a gente tem o pack do Money agora, né? Porque o Pack of Horrors agora diz que esse ano vai ter o Pack of Money, não tem? Vai ser o pack do dinheiro, cara. E que a gente fez uma jam, a galera que quiser aí, tem até a gente pode até linkar o site. Tem o site ainda, tá de ver o site? Vai estar no post aí, vai estar. Deixa eu ver no gravado. Eu reclamo. Segundo a Nina, na minha apresentação, eu devia falar, eu sou o Asai, eu reclamo. eu reclamo pra caralho. Bota reclama pra caralho, cara. Mas é esporte, cara. Você acha que se eu não reclamar, eu devo explodir, assim. É tipo. É gostoso, né? É gostoso esse negócio de reclamar. É tipo uma válvula de escape. Se eu não reclamar, provavelmente eu iria matar pessoas. Então é melhor eu tipo reclamar. Que é tipo muito melhor. Você tem uma cara de japa assassino também, né? Nossa, sabe aqueles japa revoltados assim que mata todo mundo? Você tem uma carinha assim, você tem um jeitinho. Pô, eu sou mó suça, cara. Tô brincando. Então, mas a gente fez a Pack of Horrors ano passado. Foi ano passado, cara. E o nome da Pack of Horrors, isso aconteceu horror durante a bagulho. Foi só cagada que aconteceu, né? A gente decidiu fazer a jam um tema liberado muito antes, então todo mundo teve uma ideia megalomaníaca, gigante antes e deu tudo muito errado. E como uma pack de horror só deu horrores, a gente vai fazer esse ano a Pack of Money, que vai só dar dinheiro. É só dar dinheiro pra gente, a gente vai ficar muito rico, aguardem aí. Vai ser sucesso, velho, tipo, piscou dinheiro, velho. Vai ser tipo uma pirâmide da prosperidade aí. Perguntaram aqui qual foi o contratempo mais incomum e inusitado que já ocorreu, seja com vocês ou qualquer outro time que vocês conheceram numa jam. Eu conheci uma história com a Sai, cara, que eu não lembro direito. Qual delas, velho? Queimou dois computadores. A primeira global que eu participei, que é de 2012, que eu participei com o pessoal da Vortex. Foi 7 pessoas. Nunca façam isso, tipo, é muita gente no grupo. E a gente redundante. Tinha gente redundante demais, assim. Tinha muito artista e, tipo, um programador. Queimou dois computadores. Foi, tipo, sensacional, assim. Sendo que um deles era do programador. Fantástico. Então, o resultado final, que foi o nosso jogo, foi, tipo, praticamente um jogo horrível. Mas a gente ficou tão orgulhoso que ele, tipo, saiu. Porra, até eu fiquei orgulhoso, cara. Mas o jogo tá uma bosta, cara. Mas vocês conseguiram depois de queimar dois computadores. Queimar dois que a gente tava em Campinas, cara. A gente nem tava na nossa cidade natal. Uma pergunta que eu tenho, nessas jams, assim, as mais oficiais, você pode botar quantos negros você quiser no grupo? Porque igual na nossa tinha Catavento, que era toda a cidade lá. A Lumimai, a família dela, chamou a Elô, chamou toda a família dela pra fazer o bagulho. Catavento sempre faz com 15 pessoas, né? E os caras de Pindamonhangaba lá, o Lucão Jock lá também chamou o Pindamonhangaba inteiro. Todos os 100 habitantes de Pindamonhangaba estavam na jam. Na Globo Game Jam pode? Acho. Pode bastante gente, cara. Eu não sei qual que é maior, mas eu sei que já ouvi falar de equipe de 12 pessoas. Então é liberado, é liberado. Não, é liberado, a putaria é liberada. Depende da jam. Depende da jam. Se é competição, normalmente eles limitam. Mas qual a maior parte da limitação, cara? Mas qual que é a competição? Tem tipo, alguma competição além do... O Indie Speedrun também, ele só deixa 4 no máximo. É uma competição anual, né? Acontece todo ano. Não, eu queria falar do Ludundare, mas primeiro eu queria saber: Ludundare ou Ludundare? Ludundare pela Tim. Acho que é Ludundare, né? Ah, eu sempre falo Ludundare aqui, bosta. Eu também falo Ludundare. Mas é latim, gente. É tipo. Que é o maior campeão brasileiro do Ludundare. É uma maravilha, meu. Santo maior campeão brasileiro. Eu ganhei uma no Ludundare. Nossa, não, é fantástico. Né? É campeão brasileiro. Fazer uma camiseta verde e amarela pra você, assim, com o símbolo da GBF, né? Não é F. Por que que tem F? Não é... Never mind. Nossa, do que vocês estão falando agora? É, eu também não sei. Eu tava tentando criar um paralelo entre CBF e com games, mas eu troquei, em vez de eu trocar o F de futebol, eu troquei o C de confederação por G. Então, tipo, no, de games. Não, foi uma merda. Prossiga, finge que eu não falei nada, cara. Pô, eu tenho uma pergunta pros dois. Como todo mundo viu no Pack of Horrors, que é uma competição, que a galera se xinga e tal, né? Gostaria de saber se rola uma invejinha aí nessas gens aí. O jogo do cara e tal. Ah, o jogo da mini boss sempre, tipo. Você sempre é filha da puta, velho. O da global do ano passado que eles fizeram o Dungeon Crawler lá, tipo, foi um trabalho de cuzão. Retrasado. O ano passado foi. Não, do coração não foi, foi ano passado. Não, do coração. Foi ano passado. Eles foi ano passado, foi ano passado. É. O Hearthstone. Aquele foi muito de cuzão, velho. Não. Aquilo foi injusto. Então, foi exatamente esse aí que teve boatos. Porque a galera não manja das skills de programação da Misera Tool. Aí porque eu acho que a parte de engine tava muito foda, a galera falou, não, os caras fizeram o jogo antes. Você lembra que teve essas tretas aí? Eu já ouvi muito esse papo, sempre tem uns invejosos, sempre rola uma fofoca, o fulano trouxe antes o jogo. Já. Não, mas eu posso dar um trouxe pronto. O Rodrigo é foda, cara. O Rodrigo é um monstro, cara. É. O Rodrigo não deveria participar de gen de competição de porra nenhuma, porque dá. Ele. Não, o Rodrigo tem. Assim, a única coisa que ele leva pronto é o engine dele, né? Ou seja, a base do negócio, não tem nada pronto de jogo. É que é a mesma coisa que você levar o Flixel, por exemplo, Game Maker, é uma engine. Né, cara? É uma ferramenta que o cara. É uma ferramenta. Construto, essa coisa. Mas o cara é monstruoso, o cara é muito bom, então. É isso aí, a gente consegue fazer muita coisa com ele. A gente coloca 5 artistas, o cara carrega a gente e vai indo. Entendi. O pessoal aqui no canal ainda discutindo se é. Tá tipo 40 vezes aqui discutindo se é Ludunder ou Ludundare. E. Então, a discussão sempre caminha pras coisas que importam, né? Fantástico. Vai mudar o nome do tema: é Ludunder ou Ludundare? Como se pronuncia Ludundare, né? E a Pandaui, que falou, marquei antes, ela tinha falado que, ó, dá pra você fazer um merge aí, açaí, porque a Pandaui falou que ela trabalha em equipe só com programador, que falta artista, então dá pra você se encontrar e fazer um merge aí, cara. Pegar os programadores dela e passar uns artistas pra ela, entendeu? Porque o Loud Noises é, tipo, são 3 artistas, cara. Eu só finjo que programa. O Santão também aprendeu na marra. Não, mas não, o Santão já tem muito mais skills do que eu, velho. Tipo. Ah, mas é que o Santão é Santão, né, cara? O Santão tá anos aí, campeão brasileiro de Ludundare. Ô, cara! Ludundare. O Santão é francês. Então, mas o. Eu queria falar antes do Ludundare, ele, pra quem não sabe, você faz sozinho. Ah, é. Então. Eu vou contar falando Ludundare, gente, foda-se. O Ludundare é isso aí, você tem que fazer sozinho, mas tem um modo que não é competição que você pode fazer em grupo. Com duas modalidades, né? Ele é competição, mas também não ganha nada, é bom avisar isso. Ah, é verdade. Você ganha respeito só e felicidade. Você leva o título pra casa, cara. Leva o título pro país. Que nem o Santão aí. Mas tem muito jogo do Ludundare que virou jogo depois, né? Uhum. Mas assim. Fala bastante. Você não ganha nada, mas você ganha um reconhecimento legal, assim, porque você sai em site de notícias, coisas. Pra mim foi muito bom porque você conseguiu pegar freelancer, foi assim com isso também, sabe? Tá, da mini boss, teve algum jogo de jam que virou jogo depois? Não, a gente não consegue fazer isso, cara. A gente sempre tenta fazer isso, sempre dá merda, aí a gente aprendeu a lição. Eu lembro porque, que assim, o jogo que você ganhou, você tentou fazer, né, inclusive. Eu não. Não foi com aquele. Não era com aquele Planetary, que. O Planetary vocês tentaram. Ah, não, peraí. O Planetary a gente tentou. Você ganhou com aquele. Que é o carinha indo pra vila, né? A neve. É, Frostbite. Ah, tá, então. Não, então eu tô me confundindo. Era o outro mesmo que eu tava lembrando que vocês sentaram. Mas assim, em Jam, cara, você tá tão no pânico do negócio, você tá preparado qualquer coisa, cara. Você não pensa muito tempo. É, e o jogo fica meio mal estruturado, fica divertido até às vezes, mas é. Comigo, a gente não bota muito planejamento no jogo. Então ele fica com um erro meio no fundamento dele. Aí quando você vai pra expandir, uma bosta, né? Eu já vi muita gente tentando, tipo, pegar um jogo de jam e aumentar ele, dar muito valor pra aquele jogo. E... Assim, que eu já vi um dos outros, mas. Eu já vi muita gente que no Brasil o cara faz um jogo e tenta levar pra frente e não consegue. É porque é difícil, né? Porque às vezes, como eu falei, jogo de jam é uma coisa meio. Você faz meio que nas costas, assim, e não dá. Mas tem jogo de jam que dá certo. O Tower of Fall, ele era um jogo de jam. Olha só. É, ele. É. Inclusive tem Flash, a primeira versão, e aí o Match do TP e tudo. Mas a base dele, a primeira ideia foi um jogo de jam. Qual que é o mais famoso que saiu de jam? Acho que o Carnabout saiu do Ludum Dare, né? Ah, é? Acho que sim. Achei que ele só tinha feito em 5 dias de feliz, cara. Não, mas o Ludum Dare é doido. O Adam Saltzman, ele faz isso direto, né, cara? Ele faz um jogo de feliz, assim, tipo, foda-se. É. Acho que um jogo que ganha uma proporção aí, não deveria, tem nada pra fazer, é o Surgeon Simulator, que foi criado na Global Game Jam, né? Eu tava com os caras quando eles fizeram até. Não, mas tipo, é legal pra cacete, mas tipo, pointless. É, então. Eu acho que foi mais pelo hype, né, dos caras, tipo, falar assim, nossa, olha, esse jogo foi de jam, mas... É, tipo, agora tem fase do Team Fortress e tal. Eu não consigo jogar aquilo lá um minuto, cara, se falar bem a verdade. Eu fico com raiva também, cara. Mas é engraçado, se você tá jogando é engraçado. Sim. Sim, mas é um jogo que deu certo em jam, né? Tentando lembrar se tem algum outro jogo de jam, assim, que expandiu. Mas acho que tem o Evoland. Ah, o Evoland eles expandiram até que bem. O Evoland é verdade. É, o Evoland, infelizmente, também, ele tem... Ele, tipo assim, os caras expandiram, mas tipo, é bem amador, né, cara? Tipo, eu, por exemplo, tava rodando bagulho, é cheio de bug e tal. Não, é sério, eu não sei como que tá hoje, mas Eu só achei ele, tipo, super rápido e super fácil, assim. Comprei, joguei e é, tipo, descartável, já foi, tipo, desinstalado. É, ele dura 3 horas. Foi pro lixinho do Steam, assim. O Evoland. Ele não roda, dependendo da máquina, assim, ele não roda, cara. Tipo, por causa de uns problemas do Flash e tal, e rodar em vários browsers diferentes, assim. Aí ele não roda aceleração gráfica no bagulho e fica uma bosta. Tem umas coisas desse naipe. Você pode olhar no fórum que eu tive problema, eu nunca consegui fechar o jogo, inclusive, tá? É, por causa disso. Eu não sei como tá hoje, pode ser que os caras tenham arrumado, mas ainda tinha um certo amadorismo, assim. Alguém deu um grito aí? Eu acho que alguém na rua que deu um grito. Um abraço aí pra quem tiver dado o grito. E... Mas eu acho que esse normalmente é o problema, assim, que não tem... O jogo ele não foi planejado para ser um jogo grande, foi planejado para ser um jogo pequeno, aí você tem que expandir isso. Às vezes dá certo, mas várias vezes não. Né? Não fica polido, né? Não fica um bagulho... É, normalmente fica um jogo pequeno que foi expandido e tentou ser grande, e às vezes consegue, mas a maior parte eu acho que não. Entendi. Ah, se bem que agora lembrei aquele jogo do Vlambeiro Nuclear Throne, os caras fizeram em Jam. É verdade. E tinha ficado muito foda e o cara tava tipo, quase morrendo de febre, assim. Ele fez o código delirando. Esqueceu bem, cara. Às vezes por isso que deu certo. O cara tava loucaço, assim, né? Tipo, praticamente. Entendeu? Medo e delírio em Las Vegas enquanto fazia jogo. Ele foi feito naquela jam da Mojang, né? É, em que você tinha que doar pra poder, tipo, jogar. E na boa, tipo, 10 jogos, acho que 10, 9 jogos, ele foi o único que eu, tipo, joguei, assim. Eu paguei pra jogar só ele, na verdade. Então, eu também, eu falei, nossa, que jogo sensacional. Eu testei um do cara do Rip, o da Grape Fruit lá, e aí eu, tipo, achei, meu merda, deixa eu voltar pro Wasteland Kings, que é muito melhor. Nem joguei o resto. Então foi, tipo, tá lá enterrado no meu computador o resto. Eu tenho uma pergunta sobre essas gens. É, dentro do assunto que eles liberam da gen, tem alguma coisa que os caras tipo bloqueiam assim e falam, porra, cara, o jogo tá muito ofensivo. Tá uma bosta isso aí. Normalmente eles pedem pra você não fazer nada tipo, muito errado, né? Tipo, fazer um jogo. Teve a polêmica, teve aquela polêmica, né? Agora eu lembrei do Super BR Gen, teve a polêmica lá. Teve a polêmica. Foi retirado, cara. É. Então, O Rue Ataque. É isso. Conta aí pra gente aí, pra quem não sabe aí, como que é, foi essa polêmica aí. Era um jogo... Uma Jay meio no esquema da Mojang, né? Você doava pra poder receber os jogos. É uma porrada de grupo brasileiro, tipo, fazendo jogos. E o tema, acho que tinha dois temas que você podia seguir. Eu não segui nenhum tema, que era ou, tipo, Portes Estranhos ou Rue era um tema. Então já começou bem, assim, né? Tipo, é a receita do sucesso. O tema ser Rue. E aí um dos caras, tipo, vários jogos aproveitando o breguete do Rue, e tinha um que era uma espécie de Tactics Defense Tower, que era Rue Attack, que você defendia o fliperama contra os brasileiros, né? E você era tipo um japonês, um alemã peituda e um americano, tipo. Nem um pouco estereotipados. Extremamente estereotipado, né? E os brasileiros eram tipo todos os negão, usando chinela havaiana, de bermudinha, assim, com aquela cara de ruê do meme. Então pegou um pouco mal, porque você tipo, meio que matava os brasileiros. Era uma coisa muito de branco matando negro, assim, ficou meio esquisito, assim. Mas eu acho que não foi intencional de jeito nenhum, assim. Foi tipo. Não foi intencional, mas só foi horrível. É que na Gem, né, o cara tava correndo. É, exato. O cara tava correndo na Gem, o cara nem viu nada. Aí depois foram ver isso aí, falou tudo. Ouvi falar que não deu tempo de colocar os assets também. Ia ter mais coisa, não é mesmo? Mas. Só que tipo, o tema normalmente que o cara... isso nunca é muito intencional quando rola tipo esses problemas meio de tipo essas coisas. A cena não pensa. Mas o tema já começou meio estragado, que era tipo Rue, né, velho? É. Rue... pedir pra dar merda, né? Pedir pra tipo fazer merda, né? É. O Faitinha falou que teve quase jogo pornô já na Global Game Jam. Acho que isso não é nenhum problema, velho. É, eu acho que isso não fica bom. Você só especifica, assim, tipo, meu jogo tem pinto e vagina, tipo, acho que é pra maior de 18. Fim. O meu jogo do Hentai da Disney eu vou fazer agora na Globo de Game Jam. Ô, Surox, vamos entrar aí, Surox? Vamos aí, final de semana aqui em casa, chega aí, vamos participar. Fazer o meu jogo do Hentai da Disney aqui, ô, Surox, vamos participar. Eu tava vendo aqui, realmente o Canabalt não foi de Django, falei merda, desculpa. Mas o MacPixel foi. Ah, MacPixel, verdade. Tinha sido dele, importante. Nunca joguei isso aí. Muito importante. É doente, velho. Que também é puta legal, mas eu acho assim meio hype, né? Porque bagulho, tipo, você joga uma vez na sua vida, assim, e nunca joga mais. Eu joguei uma vez. Eu acho que o Paper Please começou com uma versãozinha de Jamo? Não, acho que não. Tem um outro jogo dele, uma... Tinha o jogo dele de London Dare que você era tipo, vocês... Não, que você tinha que descobrir o espião, tipo, meio que adivinhando. Era quase um clue, assim. É. Mas ele não foi pra frente, ele ficou lá na London Dare, só que era um jogo legal. Não, Spy Party? Não, esse não é um outro jogo. O jogo que você via a descrição de cada uma das seis pessoas que tinham na sala e você tinha que, tipo, em um movimento, você falava, o espião é esse. Se você errasse, tipo, o espião matava todo mundo. Era um jogo de adivinhação. Era um jogo sensacional, cara. O Paper Please também é sensacional, mas não foi de dia. O cara criou. Eu acho que ele é baseado num universo que ele criou numa demo com outro jogo, se não me engano, uma coisa assim. Ele tem um universo dele, né? Tem vários. 3, 4 jogos nesse universo. Assim. Acho que inclusive o espião era do país em que se passa o clube. É. Ele tem uma pira meio tipo da época da Guerra Fria, dos blocos soviéticos. É. Ele tem uma pira legal nisso. Legal pra cacete, sim. Não, o que, pelo menos assim, eu lembro que a primeira versão do Papers, Please, que já fez sucesso pra caralho, assim, por ser o que é, e o que ele transformou de fazer uma história por trás de como, sabe, você se preocupar com certas coisas, assim, o cara é realmente fantástico, véio. O que ele fez ali no jogo do nada, assim, o cara mandou muito bem. É, foda mesmo. Então, eu participei só do Ludum Dare até hoje. Não participei de Global Game Jam nem nada. Mas eu queria saber do Santo, que tipo, dos dois já, o que é mais fácil, fazer sozinho ou em equipe? Pô, é diferente, na realidade, assim. Eu acho que é mais fácil fazer em equipe, sem dúvida. Mas também é legal fazer sozinho, assim, porque você... Então tá nem aí, né, cara? Se der merda, a culpa é minha, eu vou me fuder. Então, tipo, você consegue dar uma experimentada maior, assim. Tem menos pressão também. É, menos pressão, assim. Eu sinto que em Ludum Dare, normalmente, eu começo o jogo muito rápido e eu nem sei o que eu tô fazendo, assim. Tipo, o Frostbite, eu só fui começar a ter ideia do que eu tava fazendo quando o personagem já tava andando, já tava nevando, sabe? Eu fui fazendo, assim, tipo, tem muito saber meio pra onde, assim, isso é bem legal. Ah, mas sério, isso é bem tipo, interessante. Nas escuras, velho, eu não consigo fazer assim. Eu fiz assim, eu peguei tive uma ideia de, um cara sozinho numa torre, num lugar frio. Aí eu fiz a torre, aí fiz um cara, aí fiz uma ação, aí depois eu colocar ele lá, falei, vou pôr um fantasma. Aí eu comecei a ver, pô, esses fantasmas são do quê? Assim, eu comecei a colocar defunto pra todo lado. Aí eu falei, meu, de onde tá esse fundo, cara? Aí eu fui indo assim, até que uma hora... Saiu alguma coisa. Aí eu falei, quer saber? Não, ele não, tá indo pra casa, não morreu. Mas isso é interessante, cara, principalmente quando você tá criando história, assim, ou criando alguma coisa, alguma narrativa, e você vai criar alguma coisa pequena, esse processo que você descreveu aí pra jogo é basicamente fantástico, assim, porque... Você cata, simplesmente cria um personagem, cria uma situação e você vai enfiando coisa até que você vê que vai chegar no lugar. Você dá uma certa liberdade pra coisa correr, né? Pra se desenvolver. Mas, normalmente vocês, em Jam, qual que é o processo que vocês fazem? Qual que é o processo criativo daqui? Um grupo? É, nos dois. É sempre, em Ludum Dare é sempre assim que você faz? Quase sempre. Vai do nada e... às vezes, normalmente eu pego o tema, aí eu cato um caderninho, alguma coisa, sento num canto e fico rabiscando até aí algum desenho que mais ou menos me guia, assim. Eu sempre faço tipo um personagem, uma cenazinha do jogo, assim, muito tocinho, né? Um canetinho mesmo, bem boba. E aí disso eu tento evoluir a ideia. Um grupo normalmente não, o grupo já é bem mais diferente. A gente costuma escolher o tal tema, a gente senta e fica conversando um tempão até sair alguma coisa, assim. Às vezes a gente vem com alguma ideia mais ou menos do que a gente quer fazer. Sei lá, por exemplo, a gente quer fazer um ser mapa, a gente quer fazer uma coisa. E a gente senta a partir disso, assim. A gente fica conversando até a gente ter alguma ideia. Vezes, não muito clara não. A gente tem já alguma coisa. A gente já parte pra fazer. A gente assim, sempre começa a fazer, fica conversando enquanto faz e nunca mais para pra conversar só. Sabe, tipo, muito raro a gente parar no meio de uma jam e fazer uma reunião, por exemplo, pra conversar. Você, Sai? Nossa, meu, eu fiz uma vez sozinho, não completei o jogo, que foi na Gender Game Jolt. Faço totalmente diferente de você. Eu normalmente começo a codar qualquer coisa. Nos quadrados no fundo de Adventure Time, assim. É sempre de Adventure Time, os protótipos, sempre mesmo fundo. E aí quando eu vejo algum jogo meio retardadão, assim, falo, nossa, que maneiro, e agora? O que eu enfio nessa bosta? E aí eu começo a desenhar, eu programo o bagulho antes, cara. Você é parte da mecânica, né? Eu parto da mecânica, sim. Puta, isso é legal pra caralho. Eu parto do tema. É, então. E aí eu tento enfiar o tema depois que eu faço a mecânica. Nossa, o que dá pra enfiar com o tema, sei lá, tipo, putaria dentro, tipo, fiz um shooter, o que dá pra fazer com putaria nisso? Aí é o que eu faço. Ah, meu amigo, só aqui na minha cabeça já vi várias coisas, shooter de putaria. Se é putaria, já dá pra tipo, contar com o Rinks. Intergalactic Bukake Shooter. Nossa, velho, que nome sensacional. Deixa eu anotar isso aqui. Intergalactic Bukake Shooter. Vou fazer esse jogo. O Bonifácio. Grupo, cara. Em grupo é outro esquema, assim. Como somos três artistas e, tipo, a gente tem um cara que, tipo, é o Diego, ele tem as melhores ideias, as ideias mais retardadas. Então, ele parte da ideia retardada, aí eu tento encaixar a mecânica e o Zé desenha. É mais ou menos assim. Inclusive, fazer jogo próprio nosso é desse jeito também. Tem a ideia primeiro, eu tento fazer a mecânica funcionar a partir da ideia dele, e aí o Zé desenha e eu programo, e a gente vai fazendo todo mundo. Mas é parecido com o teu sistema sozinho também, então. Você começa pela mecânica, então, né? É, então. A gente normalmente prioriza a mecânica ao tema, assim. O tema a gente tá um pouco se lixando. Isso é legal. Eu sempre tento fazer isso quando eu tô fazendo jogo. Pô, não em game, mas eu nunca consigo. Eu sempre tiro no tema. Você vê muito de jam, jogo que o cara tava cagando pro tema e lá no final ele enfiou alguma coisa ali só pra dizer que é. Às vezes comigo acontece isso também. Eu não consigo achar tema, aí vai foda-se, começa a fazer depois, eu me preocupo como que esse tema não é. Então, o Bonifácio perguntou quais as engines que vocês usam na Podundar. Eu uso. Cada um. Eu usei Flashpunk, já usei Game Maker. Eu acho que só, mano. Mas eu planejo usar Otter 2D na próxima. Ou Construct. Qual que é essa aí? Otter é uma engine do Kyle Povel, muito boa. Você programa em C#, e ela é feita pra Jam. Interessante. Ela é aberta ou não? É, ela tá no beta ainda. Mas o cara tá fazendo um monte de update, assim, matando o outro, e é muito boa, e ela é toda focada em Jam mesmo. E ela é feita... É do Towerfall essa, não? Não, Towerfall é Monaco. Monaco é Monaco. Ah. Eu tenho outra pergunta. Quando a Jam é de equipe, rola muita treta durante essas 48 horas aí, tipo, o nego tacando mouse no outro, tênis, virando a mesa... Depende da equipe, cara. Aconteceu. Da equipe. Eu já participei. Nossa, não. Então eu já participei de três equipes diferentes, assim. A maldita global de 2012 que quebrou os computadores. Essa rolou treta porque era, tipo, muita gente mesmo. Várias ideias. Aí, no final das contas, tipo, vão fazer qualquer merda e tá beleza. E aí, de Campinas, aquele que eu te encontrei doentaço, Santo. Sei. Delirando de febre. Eu não sei o que aconteceu nessa dia, porque eu tava delirando de febre. E dois, não rolou exatamente discussão, mas rolou tipo estresse de estilos de arte diferentes, assim. Isso rolou com a gente com inconsistência. Então, aí rola umas inconsistências, você fica um pouco estressado, mas você não fica bravo com outra pessoa, você fica, puta, como a gente vai fazer pra encaixar. No fim ainda dá foda-se mesmo, e tipo, faz de qualquer jeito. Né? Às vezes fica super bonito, assim, mais bonito do que você tava planejando. Mas isso foi o máximo de estresse que deu, assim. Quando tem muita gente, rola estresse, tipo, uma ideia fica, tipo, mas a minha ideia é melhor que essa, fica nessa discussão merda, sabe? A gente nunca rolou estresse, assim, de briga e nada. Já rolou a gente não conseguir decidir o que a gente ia fazer. Todo mundo tentando chegar numa solução e ninguém conseguindo, assim. Olha, mas assim... Essa ideia do Surox aí, essa pergunta do Surox me deu uma ideia fantástica. Eu vou fazer uma jam onde que eu vou traçar perfil psicológico de todo mundo. E você só vai poder participar de grupos de pessoas que você não suporta, tá ligado? Tipo, os inimigos dos indies brasileiros, o que você mais odeia vai estar no seu grupo, tá ligado? A pessoa que você menos gosta vai estar lá pra fazer com você o jogo. A gente tava falando brincando disso, de fazer no próximo pack, mas foi tipo um... Nossa, o pack of um way ia ser com o pessoal meio sorteado, falando, nossa, isso é pra acabar com todas as amizades, assim. Não, ia ser da hora. Tipo da merda. Ia ser da hora, ia ser tipo meio BBB, meio reality show, mas tipo... Já era, cara. Aguardem aí que esse ano em julho, perto do dia do meu aniversário, novamente, vamos ter o Pack of Money aí. A Big foi meio reality show, cara. Horrível, cara. Nunca mais. o que a gente tá pensando em... A Big é que foi aquela game de batalha. Ah, que Deus que deu bosta, entendi. É... O que a gente sempre fala que a gente quer fazer algum dia é fazer uma jam, por exemplo, o Rodrigo é o nosso programador, né? Então nessa jam ele vai desenhar, a Mora programa, eu faço o texto, eu sou analfabeto, né? E não sei, cara, alguém faz a música, a beat, sei lá, e aí a gente vai fazer um jogo todo torto, com todo mundo, cada um fazendo uma coisa que não faz mesmo. Nossa, isso ia ser bem legal. Isso é basicamente uma jam de banda mesmo, né? Quando os caras trocam, como que é o nome? É jam mesmo? Vai ser a jam do estresse. Nossa, a Plat falou que já tem tipo um shooter com uma de putaria, cara. Não, já coloquei a foto aí, cara. É bizarro. Ah, o do Shoney Key. Ah, o Shoney Key. Shoney Key. Vai ter o Sex Paródios também, que não é tanta putaria, mas é bem legal. Se alguém quiser... As paródias é sempre muito louco, velho. O sexy paródia, se alguém quiser fazer um pouco mais hentai, eu aceito, eu jogo, faço streaming. Fazer o hentai do Rinks, né? Hentai meu. Mas é isso aí. Ninguém mais tem nada pra falar, né? Todo mundo ficou quieto agora, ninguém tem nada. Pode acabar, mano. Acabou o programa, então, gente, uma boa noite. Não, eu queria pedir pra eles darem, então, dicas pra galera que participar da Global Game Jam agora, que tá ouvindo. Muita gente. Vai, açaí. Vamos ver. Come direitinho. Dorme direitinho. Não, é sério. É muito importante essas coisas, porque... Tomar banho, lembrar de tomar banho também. É, fica fedido, cara. Tem uma galera que acha glamouroso o jam, assim, você comer, que tipo, ser de campinando, não tomar banho e não dormir. Glamouroso. Super. Pô, eu pensei que isso daí era jam, cara. Você tá quebrando meus sonhos. É, não. Cara, na boa, não. Velho. Teve a primeira jam, o SP Jam que eu organizei, não tinha chuveiro pros participantes. Então todo mundo ficou 2 dias sem tomar banho. Velho, levou lencinhos umedecidos. Lencinhos umedecidos e tinha um cara que tava fedendo a comida de cachorro, velho. Porque, eu assim... Faço, eu nem faço ideia de como, tipo, química, os hormônios e, tipo, todo aquele energético que campinando funciona no corpo da pessoa pra ela começar a emitir cheiro de comida de cachorro, mas eu fiquei com medo, velho. Porque, assim, você sabe, né, que, tipo... Nerd não precisa ser gordo, mas nerd normalmente ele fede mais, ele produz mais fedor do que as pessoas normais. É, qualquer nerd, mesmo se for magro e tal, então é importante realmente ser asseado e tal, tomar um banho. O aseio, exatamente. Porque é meio complicado, ainda mais fazendo com equipe ainda, né? E outra. Você fedendo o saco. Tem também que o pessoal leva muito a sério, às vezes, é principalmente iniciante, assim. Ah, vamos terminar o jogo, fazer o jogo ficar foda e blá blá blá blá. Cara, é game jam, velho. Você pode falhar, absurdo. E outra, assim, tipo. Tipo assim, você quando você descansa, come bem, toma banho, dorme. É, normalmente todo mundo tem falado que rende mesmo tanto. Porque, não, rende o mesmo tanto, cara. A Global do ano passado, a gente terminou o nosso jogo com 5 horas de antecedências. A gente descansou super sussa. Na verdade, acaba tendo dois tipos de pessoas que trabalham diferente em tudo, não só em jogo. mas tem o tipo de pessoa que trabalha sobre estresse, que consegue, tipo, ficar 48 horas acordado e render, e tem pessoa que se dormir 8 horas vai acordar e falar assim, puta, acabei de ter uma ideia fantástica. É, e, então. E vou fazer, vai do tipo de pessoa também, né, cara, eu acho, porque, não que eu tenha participado, mas, que nem eu falei, pra tudo é assim na vida, tem pessoa que eu acho impressionante, o cara consegue ficar trabalhando 48 horas e fazendo um serviço fantástico, tá ligado? E tem pessoa que precisa de um certo break. Mas tem gente que vai nessa, de, não, tem que ficar acordado direto aqui e se fode daí, porque chega no último dia e não tá aguentando mais. É, tem que saber o limite, isso que eu falo. Se você for uma pessoa que consegue, você tem que saber seu limite. Eu falei brincando, mas tipo, rola uma espécie de certo glamour em se fuder. não, é uma bosta isso aí. O pensamento, cara, inclusive é um pensamento meio tipo padrão de desenvolvimento. Assim, quanto mais eu me fuder, mais legal vai ser, cara. Não. Eu vou fazer esse jogo com sangue e ossos. Então, vou dar a minha vida pra fazer esse jogo. Tipo, não é bem assim que essa coisa funciona. A galera com falta de energética, tô com o estômago zoado. Ou pior, galera que bebe durante a jam, cara. Isso aí destrói normalmente. Ah, não. Não, quando a galera bebe muito. Não, bebeu uma cervejinha até rola. Não, nosso querido Danilo Dias, um abraço aí que bebeu uma garrafa de pitu na. Na Pack of Horrors. Não, mas o Danilo. O Danilo ele também virou engradadinho. A gente virou engradadinho de cerveja lá, velho. Mas o Danilo ele é tipo o Rokuto no Ken lá, né, cara? O cara aguenta, diferente. Uma garrafa de pitufo, Danilo, é água. É água, cara. Lá em Maringá, se não quando ele morava. Uma garrafa de pitufo fica perigoso, né, cara? É, aí. O cara faz aquilo metade. E qual foi a história do Zé, que é o artista do vocês, do time do Asai? A venusofilia de madrugada. O que rolou naquela madrugada? Essa história, cara. Ah, cara, no pack, velho, o nosso jogo tava muito desanimado, né? A gente teve que dar uma animadinha vendo uns cachorros, assim. E aí o Surocos, tipo. Eu tava assistindo 4 da manhã. Às 4 da manhã eu flagrou a gente vendo gif de gatinho, vendo tipo vídeo de cachorro. Muito. Vendo umas coisas pra dar uma animada, velho. Isso ajudou depois? Não ajudou nada. Foda-se. Mas no Super BR Jam a gente também, tipo, ficou só jogando Nuclear Throne no nosso stream. O esquema é se divertir, velho. Eu acho que algum Ludundário eu tava sem ideia nenhuma, eu parei, fiz uma pausa com o Team Fortress, cara. Não, às vezes é bom, cara. É bom mesmo, dá uma pausa. Eu acho que na global, eu e o Santo, a gente vai jogar Payday, né, cara? Boa! Tem que rolar. Melhor não. Mas o que rola mesmo é levar um emulador com um jogo de Nintendinho, um Super Nintendo, essas coisas, pra usar de referência. Isso rola muito e é muito bom. Dá uma jogada de alguns jogos, não tô com uma ideia de um shoot'em up. Então pega um shoot'em up e joga rapidinho. Santo, não faz isso, cara. Fala assim, ó, vai no canal do Rinks, que tem vários jogos antigos. Deixa eu te contar, já usei o canal do Rinks como referência em alguma jam, não lembro qual, mas eu lembro que eu já peguei algumas coisas. Você pegou da Turma da Mônica, eu lembro que você pediu. Ah, não era jam, então, foi na Turma da Mônica. Mas o videozinho da Turma da Mônica é amor, cara, aquele vídeo. É o melhor episódio do. É, o primeiro. É o primeiro. Fica melhor. Não fica melhor que o primeiro. É, fantástico. E deixa eu ver o que mais. Outra dica importante é. Tem que se divertir, cara. Não, divertir não precisa não, cara. Essa era a minha dica pro pessoal, tá. Velho. Desculpa. Tem que rolar uma diversão. Então se você às vezes quiser dar uma pausinha, jogar um joguinho com os amigos. Concordo. Pode ser, não é proibido. Uhum. Também não serve pra todo mundo. É, não pode ficar distraído demais também, né? Lógico, tudo com limite. Fala sua dica. A minha dica é falar, faz um negócio pequeno, cara. Mas assim, muito pequeno. Pra você, se for a primeira jam que você tá fazendo, faz o menor jogo que você conseguir imaginar. Mesmo. Assim, porque você vai provavelmente não vai conseguir fazer ele. Assim, não do jeito que você planejou, vai ter que fazer menor ainda. Ah não, o jogo de primeira gen é sempre uma merda, cara. É uma bosta. Então tem assim, sempre acha que você consegue fazer mais do que você realmente consegue. Então faz a menor coisa que você conseguir imaginar mesmo. Pong. Pois é. Meu jogo favorito de jam que eu já fiz é um Joaquim Pô, cara. Tipo assim, que eu fiz sozinho. Ah, é o do samurai lá, né? É, chama Katana Senpô. E é tipo, é um Kirby samurai com Joaquim Pô. E fantástico. Foi muito legal, porque eu consegui acabar o jogo rápido e eu fiquei o resto da vida inteira polindo ele, assim, sabe? Fazendo um balanceamento, criando inimigos. Fiz até, assim, até uma inteligência artificial de merda. Mas tem, assim, tem vários inimigos, tem vários skins. E as vozes. Verso. Ah, é, eu gravei voz. Eu falando em japonês tudo errado, assim, não sei. Falou qualquer merda, você falou qualquer merda. Assim, é, a regra que eu segui foi: tudo que eu falar ou escrever em japonês não pode fazer o menor sentido. Não tem um kanji lá. Assim, eu lembro que eu fazia um kanji inventado, aí eu ficava olhando, parecia com algum kanji de verdade, assim, muito. Parecia eu mudava. Tinha que ser uma coisa errada mesmo. É fantástico. Eu acho que não sei se eu perguntei pra você ou pra Mora, inclusive, eu acho que você tava trabalhando, acho que eu perguntei pra ela. Se você tinha feito alguma coisa de japonês de kanji ali mesmo, cara, que tava muito, muito parecido, assim, e eu não manjo também, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, o cara fez em japonês o treco mesmo, mano. O cacete, né? Foi tudo errado, viu? eu misturava kanji, eu pegava uns pedaços, uns três kanji, misturava e confirmava que não existia nada parecido. Aí ficou bom. Essa é. Mas o que importa mesmo, que o senhor não falou, o que importa é vencer. E trazer mais um título aí pro nosso país. Pro Brasil. E bicampeão aí, se Deus quiser agora, por favor. Um de vocês dois tem que trazer esse título aí pra gente. É, vamos vencer essa global aí. Vamos vencer, certo? Vamos juntar forças aí. Vencer. Vamos buscar o título global, fazer aqui pro Brasil. É, mas daí também pode ser a equipe aí Homem Barata, Surox e Rinks, que vai fazer o hentai da Disney revolucionário aí. Aguardem. Estão perguntando qual que é o nome do jogo de Joaquim Pô do Santo e aonde baixa. É, tem que baixar, dá pra jogar online, chama Katana Senpô. Eu vou colocar o link aqui. Katana Senpô. Dá pra jogar diverso, dá pra jogar sozinho. Porra, eu lembro, nossa, é muito da hora, tem um demonião no final, né, velho? Spoilando pra galera. Tem um cara com sabre de luz. Eu sei, tem que jogar. Nossa, tinha final, velho? Tinha. Final. Mas tem e... eu coloquei no chat, alguém posta pra mim que eu não tô logado no negócio. Tá, vou postar lá. Ou o Surox posta lá que meu mouse tá um lixo total. Então é isso aí, galera. Acho que boa sorte então pra vocês aí na Globo Game Jam, pra vocês dois. Né? Acho que já vamos encerrar agora, né, Tuba? O Tuba tá com problemas no microfone. É, bem no final, então. Pelo menos ele aguentou até o final. É, descanse em paz, Tuba. Eu nunca vai esquecer, Tuba. Será lembrado pra sempre. Nossa, lembrado, é. Mas obrigado vocês dois aí. Avisa aí se ainda pode participar ou não e como, tá? E fala do Spin, tá bom? Então a primeira coisa aí, pode participar ou não, Sai? É uma pergunta que eu inventei agora aqui. Pode participar ou não ainda? Então, da Global eu acho que deve ter sede pra cacete, gente. Deve ter umas 50 sedes no Brasil. Alguma delas deve ser perto de, tipo, da casa. Você mora, né? Eu acho que a gente tá com os maiores do mundo, né? O Brasil ainda é o país com mais sede? Voltei. Eu acho que é. Acho que é, cara. Acho que só não perde, só perde pros Estados Unidos, cara. Não. Porque... Ah, não, acho que tá perdendo. A maior sede hoje é do Iraque, eu acho, do Egito. Nossa. É, pois é. Porque não tem uma, né, cara? Não tô todo mundo lá. É do lado da rede de internet lá. Eu sei que Curitiba aqui tá com a terceira maior. A Panauer falou que tá fechada de já. Ela não tem certeza. Que não dá pra escrever mais? São Paulo eu sei que deve ter o da USP, cara. Acho que Campinas também deve ter. Qualquer coisa pode ir na casa do Açaí também. Não é pra falar isso, cara. Pelo amor de Deus. Teve tempo já que tipo se inscreveu na, na então, da minha vai casa. Ter o, vai ter o endereço do Arsai no post, se quiser. Eu, por sinal, nosso time vai na casa do Arsai. Eu tô indo lá na casa do Arsai esse final de semana. Porque eu quero ver se eu filho junto com o Zé. Precisa se inscrever, só aparece lá. Só aparece, né? Tipo, já de mala. E, uma, e a outra pergunta, é, quando que vai rolar a próxima gen feita pelo Arsai? Cara, eu não sei, velho. Depende aí, tipo, da minha vontade. A SPGM, mas... ela tá rolando ainda? A SPGM rola, mas a SPGM rola sem mim, né? Desde o ano passado, nem, tipo, nem participei. E avisa pra galera quando que é esse negócio. Mas... é uma das minhas gems favoritas mesmo. Muito legal. O quê? SPGM. É, a SPGM é uma das minhas gems favoritas, cara. Foi muito, muito legal. Muito bem organizado. Ele é divertido. Tá de parabéns. Yes, ó, viu? Sou um organizador fodão. Não. Bem puxa grande, mais, mas puxa. O SPG normalmente acontece em agosto. Bem, mano, provavelmente esse ano eu acho que eles vão manter a tradição, assim, de mais ou menos nesse período. É... acho que a próxima que eu vou organizar, não sei, cara, não sei. Nossa, aí tem umas ideias aí do Money, uma Game Jam baseada em Cida Marques... uma game jam de gordo, jogo só com gordo, é, de bucaque, é, baseado só no bucaque. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Nossa, cara. Tem uma game jam nacional, só com saci, só com uma game jam curupira. Exato, fantástica essa aí também, boa essa ideia. Essa é boa. Acho que o que eu tava vendo de tipo, Therion, sério, fazer tipo game jam de jogos que seus avós poderiam jogar, assim. Eu tava só tipo jogando papo fora com o cara do Indie Static. Ah, vamos fazer uma game jam aí que tipo você faz, cria um jogo pra terceira idade. Jogar. Pra jogos para terceira idade. Ia ser até que louco assim, ia ser bem. Cara, não, ia ser legal vocês colocarem depois a criançada, o pessoal de terceira idade jogando tal, reação no YouTube. Mas eu ainda não sei se vai, tipo, ia ser sério assim. Mas talvez, acho que o Hack of Money, talvez, acho que se o pessoal se animar a participar, talvez eu tô falando sério de fazer uma gente chamada Pack of Money. Pack of Money? Ó, Santo! Tô precisando ganhar dinheiro. Santo, cara. Sério, Santo, já. Pra ninguém, dinheiro. Eu nunca ganho dinheiro com esses eventos, não. Velho. Mas, ô Santo, sério, cara, foi. Pack of Horrors, cara, tipo, se for ver bem, também não é uma ideia tão medabolosa assim, cara. Pack of Money pode virar um bagulho legal também, entendeu? Entendi. Vamos. Não tá fácil pra ninguém, Diana. Eu tô... Eu inclusive, não tá fácil pra ninguém. Olha, eu tô dentro aí nas 6 horas de streaming, eu acho que eu com o Surox estamos dentro aí, só chamar a gente. Então... Se bem que a galera reclamou, né? A galera reclamou que no ano passado aí atrapalhou as entrevistas, peço desculpa aí. Mas é. A gente tava muito bêbado. E a gente tava muito bêbado. Eu gosto de atrapalhar as pessoas. Mas vai, homem barato. Fala aí, caralho. Não, a Saiz quer falar do Spin pra galera? Que é bom. Ah, é, né? Ah, é bom mesmo. Né, principalmente porque vai rolar mês que vem. É. Pra quem mora em São Paulo, tipo, rola todo mês, assim, contra. Desenvolvedores pra se encontrar, conversar e fazer as coisas. E dessa vez. Quem mora em São Paulo também. Vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo. Pega um ônibus, cara. Não é tão caro. Obrigado, viu, é pertinho daí onde você mora. Toda primeira quarta-feira do mês, assim, a gente vai voltar em fevereiro. Um novo lugar e com um novo formato que agora. A Mora fez uma pesquisa no Canadá, assim, né? Tipo, ela foi lá só pra isso. E agora a gente tá com um novo formato ainda mais fodão. Então, surpresa aí. Já a gente anuncia qual vai ser esse novo formato. É, mas agora tem, tipo, uma organização. Antes também tinha, cara. Eu também usei essa porra, mano. Só porque vocês foram no Canadá e não estavam vendo, não queria dizer que eu não tava sofrendo com essa merda. Eu sei. Mas ele vai ser ainda melhor. Então, tipo, primeiro esse ano vai ser dia 5 de fevereiro. Já marquem aí na agendinha de vocês. Mora em São Paulo e arredores. Ou não mora em São Paulo, mas. Mora perto Paulo, pode ficar viajar, na casa do Açaí, disso? Se a gente for de ônibus? Vale ficar na casa. Não, ô Suroca. Você tá sabendo disso? Por onde quem não, sabe? Não. Vale ficar na casa do Açaí só quando eu não tô aí. Ô Suroca, eu não tô bebendo, agora dá pra eu ir, dá pra gente ir. Entendi. O Açaí, como é que a gente sabe o endereço do negócio, etc? É na casa dele, pior... Então a gente vai ter que anunciar ainda depois, cara, porque tem que confirmar direitinho. Mas tem a página no Facebook, né? Grupo do Facebook. Ah, a gente anuncia tudo. É isso que eu queria. Podem postar no Game Foda também. A gente pode, posta, né? No Game Foda, cara. A gente usa. Vamos postar, eu posto no Game Foda depois, pode deixar. O Santos já pegou essa bucha pra ele. Ele vai anunciar no Games Foda aí. Nosso novo colaborador aí, Santo Helena. Colunista. Então encerra isso. Só por último, Santo, você pode dar alguma noção do Starfall pra gente quando que sai? Vai sair, eu acho, em março ou maio, peraí. Quando que sai o Starfall? Março. Eu não sei. Starfall em março. Eu acho que em março. Cara, tá quase, cara. O jogo em si tá praticamente pronto, falta pouquíssima coisa pra mudar ali, e tá mais assim de porte, resolvendo um monte de coisinhas do final, assim, né? Quase. Estamos muito ansiosos. Eu também. Fantástico. Eu vou comprar o PS4 só pra jogar Starfall. Eu só não PS4, comprei o PS4, né? Ainda porque não lançou. Nossa, ainda. É, exatamente. No dia que sair, eu vou comprar. Vai sair pro Steam também, gente. Ah, qual então, a graça? Vai sair pra comprar. Qual é a graça? Tem que comprar, tem que gastar 4 mil pontos pra comprar. Exatamente. Jogar Mas é isso aí então, galera. Muito obrigado pela presença, vocês dois aí, viu? Muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Valeu. Um prazer. Ter convidado a gente, velho. É. E muito obrigado a Suroca. Só falou merda, cara. Só falou merda. Mas essa é a intenção. Essa é a intenção principal do nosso podcast, falar merda. Inclusive tem uma regra no nosso podcast que se não falar nenhuma merda, a gente apaga ele e faz outro no outro dia. E é por isso também que eu estou sempre aqui pra garantir a qualidade de merda que acontece. Entendi. Mas muito obrigado, viu, gente? Boa sorte pra vocês aí na Global Game Jam. E é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Ah, obrigado a vocês. Obrigado. Os amores. Agora o pessoal tá anunciando no Twitter a minha casa como sede de jam, né? Eu muito obrigado a vocês, minha casa vai tipo virar um albergue. O mais pão no cu é se alguém for na sua casa no Four Square, deixa aqui em casa do Açaí, aí fodeu, meu amigo. Aí o bagulho fica tenso. Mas é isso aí, gente. É isso aí, e-mail, fica pra semana que vem de novo. E semana que vem é Zelda. Semana que vem Zelda, o tema mais fabuloso do mundo. Polêmico essa, hein, mano. Boa noite pra vocês, então, tá? Fico falou. Com boa noite, falou. Noite. Boa noite, falou. Gente. Um abraço, tchau, tchau. Pera aí que eu mutei. Ainda tinha, tá alguém, tinha alguém falando tchau e eu mutei. Tchau, porra. Tá, agora tchau. Agora eu vou desligar aqui. Ainda tá gravando? Agora não mais, tchau. Acabou.